3,000 feet, 1019. 3,000 feet, 1019. Qual dos dois está sendo de algum campo? Afirmativo. É, estou ligado com o sistema 00, 00 grau 079, já falo que isso é maior. Vindo pouso azul 4422. Leader, complete your speed with the speed to 180 knots. Okay, resistance speed 180 knots. Go. No, de aproximação da SXP, cabeceirão na zero, chama a posição da Lira 118, por sinal 95. É 315, a gente na 019, na parte de Alcocampo. Approaching contact now to the tunnel 3.1 1 8 1 9 5 1 5, sala 48, libera a direita, chame tal sobre a tua, 1-2, 1, desce uma loja. 6, 1, na direita, a direita, número 5. Station 6320, report your way inside. Station 6320, good to land, 110, wind 110 degrees, send out knots. Station 110, Station 6320, on the ground at 53 right turn, contact ground 121, this one line. One to one, this one line. Sorry. Salvador, Lua Tarde Azul 2771, posição coral, ideal de descida, informação papá. Alfa Romeo, Mike F1, Bate 4, que é a Papo meu Mike F1, Zulu, Liga Nacional, Xandu, tá? Vou falar para o Papo Zulu. Eu tenho um geográfico com você, meu setor, que é sobre o nome, né? Gente, vai realizar sobre o voo com a localidade. Primeiro, você vai ter que assistir a sobre o voo de voo com o Índio Bravo. Reporte para o nosso setor. Confere? Acionamento autorizado após pautar. fase de azul. Taxa autorizada, até o ponto de espera. Chama para ingresso. Romeo Tango, Índia Bravo, chega até o Salvador, Lima Noite, vai chamar de 5. 18 mais 5, para o Tango Bravo. Índia Bravo, prossiga com o sobrevoo número 2, terminando Farias, reporte para a Inlá. Trabalho, vamos para a Inlá, Tango Bravo. Azul 2771, visual operador, 600 metros. 2771, pista 10, molhada, chuva vertical, vento 1100 graus 1 norte, nós 110 com 20, nós, pouso autorizado. Autorizado pouso, 2771. Solo 219, azul 2771. Era da 190, só para fazer 90 tudo isso. O azul 9082, pista 10, autorizado aliás, decolar, vento 1-10 graus, 1-89, altíssimo 0-9. Autorizado aliás, colar azul 90 tudo isso. 0-9.

Eu estou chamando 0 mais 1 no Bruno pro 050, ajustará o 019, aí você toma um pequeno desvio, até a rua 055, aí tá no Marcelo. Salvador, boa tarde, eu tenho 3560. 3560, cliente do tráfego, ainda na avistada, pode usar com o campo. Tráfego, como eu anteriormente, avistou em torno de 700 pés. Tem sentido, na verdade, não é nem o teto, é questão de visibilidade por conta de chuva. Na vertical, a chuva é leve, pista molhada, o vento 130 graus, 149. Ajude a tinta 019, e forma um tráfego tipo helicóptero, que é o pista 7, manterá a sua direita no litoral de Salvador, 500 pés. Da 3560, tomada, tá? Para o som, foi engraçado. Marinha Litoral, Axé, 500 pés, é o Chicari. A Papa parte do Cia Lima, decorada os 2-1, mantém a direita, Litoral Sul, 510. Chamei o controle agora, frequência 120.0. 120.0. Vamos manter 500 pés para manter condições de voar no corredor Axé. O destino é toca remetida em Serra Novembro, Vista do Rio, em voo de treinamento. Eu estou com o de voo, tempo sobre voo já há uma, 2 horas. Para fora da barra. Passando no 2230, só para estabilizado. Passando no 2230, nos próprios níveis, a direção da nossa estelagiária, chamando o 18 da sala. Chama a torre, 1189, obrigado. Tá, 3560, visual com a pista na janta. Pista 0.0, vento no 400.049, altitude 08, pista molhada. 1.08, ajuste, sente pista molhada, voo autorizado, 3.50. Salvador, por gentileza, poderia confirmar a frequência da torre, 18.9? 18.9, decimal 9.5. 9.5, obrigado. Torre Salvador, no passageiro 2230, estabilizado, tem baixo e salvo. Gente, passou 2230, número 2 para o Pulo, reporte visual com campo, caixa travada, tráfego à frente, avistou em torno de 910. Na vertical agora, chuvisco, com pista molhada, com vento 140 graus 129, altitude 2018. À direita, caso receba informação, é um helicóptero, mantendo o que é a do litoral do Salvador. 72230, obrigado. Chegaram no 64. Também, 64. 855, isso seria para 206, ajuste 908, autoridade de sinal LS, construção 0, confirmidade. 2018, 885, portal estabilizado. Passarelo 2230, estabilidade já visual com a pista, freio baixo, travando. Deixe o passarelo 2230, pista no zero, pouso autorizado, vento 150 graus, 8 nós, altíssimo 08, pista molhada. Ciente o 2230. 2230, ajuste no 08. Direita via taxiway Eco, chama o solo ali para liberar a pista. Direita Eco, chama o solo 2230. Aqui no solo 121, décima base. Nós vamos speed, 2738. Estabilizado na 10, estabilizado na 10, 1054. Passa parte ideal com campo, pista no 0, molhada, na vertical sem chuva, vento no 40 graus, 89, altíssimo no 0, no 8. 618, foi travessado, com 887. 185 avistado, título 0 molhado, todo autorizado, 150 graus, 89, altitude 08. 38 do pouso, 85. Quebec Sul, motor 1.206, meu corredor Valera Cruz. Informe o tráfego, o passaporte de Serra Lima, a tentativa é realizar sobre o voo na hora que você sai. Quebec Sul, confirmando as condições em Salvador. Tinha uma porta de 700 pés de teto, 3.000 metros de com chuva leve. Em torno de 1.310. Reporte visual checado, agora liberação. Pista no zero molhada, na vertical sem chuva. Ok, avistou 1.500 pés, 3154. O alisamento tá ligado? Tá, e no máximo. Ok, registrado já avistado, agora de pizzeria. Tá já. Bom, eu tenho a corredora já partiu do lado. No solo 35, direita, via Foxtrot 29. Foxtrot 29, obrigado, uma boa tarde. Eu vou avisar isso aqui, se você não tem esse número de dinheiro, se você não tem uma vez, se você não tem uma. A gente vai chamar esse número de dinheiro, se você não tem uma vez, se você não tem uma vez, se você não tem uma. Secundário 1, 95, decimal 4, 5. Número 5, 4, 5, secundário. 7, 9, 0, 2, 3. Salve, galera, Flávio. Boa tarde, pode ser que eu fique frio de sair em level 1, 6, 0, 1, 2, 1, 2, 1. Salve, galera, 0, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pode ser que eu fique frio de sair em level 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1